Controle, Salvador, boa noite, Sinai 6310, take da Alfa. Sinai 6310, acione identificação. Após FABOG, voe na proa de TAP para interceptar a chegada a mar e ajuste 1020, desça para o nível 060. Sente, ajuste 1020 ao 060, após FABOG, vai direto em TAP para interceptar a chegada a mar e TAP, Sinai 6310. Decolado aos 4-1, no controle 120, decimal, na, decimal 8, com voo. 208, obrigado. Controle com 099. Com 1099, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 360. Via saída, via, sobe 360. Pode estar presente voa Arboro Elefo? Voo no 099, mantém o perfil, temos tráfegos em aproximação pelo setor sudeste de Salvador. É, Salvador, Gol 2043, boa noite, informação para autorização Guarulhos, portão 7. 3046, um minuto, copia Guarulhos. Para o desvio, TAM 3662. Direita, código 5457, controle no 208. O 2043, autorizado Guarulhos 360, via peso no 10, aposta bater, decola, busca 10, da Ilha da Morte, para a curva direita, com o transponder 5457 e o controle 208. Correto, para posicionamento. Aposta lá. Os desvios e capas. Os desvios e capas, tem que estar 362. 3662, desce para 4000 pés, ajuste 1020. 4000 pés, altímetro 1020, na 3662. Para a parte, como está aí? 3662, desce para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude em TAP, autorizado LS que foi da pista 10, resposta avisada. 3662, sente descendo para 2000 pés, livre da restrição de altitude em TAP, autorizado LS que foi da 10, na 3662. Só que está 3662. Entra. 1099, chama o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288. R6310, desce para 4000 pés, ajuste 1020. Para 4000 pés, 1020, no ajuste, chinelo 6310. Logo 2705, direita Índia, Ponte Espera, 1895, ajuste no 0 de 0, Boa Viagem. Direita Índia, Ponte Espera, 108, lá no 5, bom no 705, obrigado, bom trabalho. Pessoal, das sessões de altitude de ETAP para 3 mil pés, o Schneider 6310. Salvador, boa noite, Bono 705, pronto, pode esperar. Bono 705, autorizado. Aliás, decolar pistão no 0, já estou no 50 graus, 9 nós. Aliás, decola no 0, Bono 705. Sinal de alerta, frente a 10, tá? 3662. 3662, complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre na frequência 118, decimal 9. Chama na torre 1995, tá? 3662, tá daqui a pouco. 1895. 1895, a gente tá 3662. Motores de Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, aciona identificação. Chanel 6310, desça para 2 mil pés, autorizado LSX-Ray da pista 1-0, reporte estabilizada. Autorizado 2 mil pés e LSX-Ray da 1-0, vai reportar o Chanel 6310. Papa Romeu Alfa Juliette Romeu, contato radar na posição coral, voe Mari para interceptar a chegada, reporte no ponto de descida. Mari, interceptar a chegada da Coral Ideal, Alfa Juliette Romeu. Salvador, boa noite, tá 3662, sinal pista 1-0, baixado, ressalvado. Tá 3662, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1020. Aguardando, altímetro 1020, tá 3662. Voo no 705, iniciando a decolagem. Poderia continuar por tanto 3662 se a pista está molhada? Afião, pista no zero molhada, tá 3662. Sente, obrigado. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, voe Mari. Voa Mari, tá pronto Mari, tá presente. Alfa Juliette Romeu. M62 autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 9 nós. Tá 3662, sente autorizado pouso, pistão 1-0. Voo no 705, decolado a 5-4, controle 120, decimal 8. 1208, controle gol 1705. 5-0, ajuste no 020. Tenda presente após a bog TAP, 65.000. Gono 020, Gono 096, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1705, passando 1510 para o nível 360 na saída da El Lederone. Gol 1705, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 360. Via da El, nível 360, 1705. Chanel 6310, complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre 1-8, decimal 95. 6295 agora, Chanel 6310, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, Oceaneer 6310, final da 10. Oceaneer 6310, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 1020, pista 10 molhada, escorregadia. Excelente, pista molhada, escorregadia, ajuste no 020, aguardando Oceaneer 6310. Tá 3662, sala 55, libera a direita, chama solo em 121, decimal 9. Direita, 1219, tá 3662. 3662, confirmando a pista permanece molhada? Ela já tá praticamente seca. Gente, graças. 7 milhas, gols 1706. Gente, grata, gol 1705. Não, preto. Pouso pistão no 0, vento 1,70 graus, 9 nós. Autorizado pouso não no 0, Chiné 63, 1,0. Se livrou na Eco. Pé 3662, castiga Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, posição 3, está 3662, está daqui a pouco. Gono 096, curva de direita pro 70, 070. Depois vai informar retornando o Itapa, 20 milhas mais ou menos. Cliente autorizado desvio, Gono 096, reporte pro término de desvio. Pode olhar. Xerém 3-1-0, solo 5-8, libera a direita, chama solo 1-2-1, decimal 9. Liberando a direita, chama solo 2-1, decimal 9, o Xerém 3-1-0. 7-0-5. Salvador, boa noite, Oceaneer 6310, livrando a sua escuta. Oceaneer 6310, boa noite, taxi Alfa Juliette, portão 62. E Alfa Juliette pro portão 62, Oceaneer 6310. Soma 251, alternando 3395. Ficou 3395, gol 9705. Alfa Juliette Romeu, está na ponte dela. Alfa Juliette Romeu, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. É, 060 no 020. Bono 096, desça para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude em TAP, ajuste 1020, autorizado LSX8, a pista 10, resposta avisada. 2000, canceladas as restrições, para estabilizado, Bono 090. Romeu Alfa Juliette Romeu, desça para o nível de voo 050. 050, Alfa Juliette Romeu. feedback acionamento, gol 2043 no posto ao 7. Posto ao 7, autoridade 7. 7, posto ao 7. Estabilizado, gol no 096. Gol no 096, complete final do procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, boa noite. Vazou gol no 096, na final deu no 0, baixado lá. Gol no 096 avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 8 nós. Veio pousando no 0, gol no 096. Tá 2 mil pés, o ajuste no 020, livre ali a sexta-feira da pista no 0, rapaz estabilizado. 2 mil no 020, vácuo zero estabilizado, alfa de leste ao meu. Tá presente, pode aprovar ou não? Matheus, você está chegando, Alfa Juliette Romeu. Possível, vai bater aí, chegada. Gol 2043 para o táxi com 1854, 4 horas e 10, alterna com. Cruzando 2100, pulando 60. 3831, aciona identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste 1020. 050, bom, zero para o 050. 3231. Solo 10, direita 1219. Direita 219, boa. Salvador é o Gol 973. Para o Galeão 360 guarda-costas, se prepare da. Obrigado. Gol Salvador, Gol 096, livrou. Boa noite. Gol 096. Boa noite. Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. 3831, não mantém a pista destinada. Salvador, boa noite, voo 2043, na próxima, pode estar dando 0. Voo 2043, autorizado. Aliás, decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, 5 nós. Aliás, decolar, dando 0, voo 2043. De Alfa Juliette Romeu. Papai, meu Alfa Juliette Romeu, complete final do procedimento e ele é X-ray, chame a torre na frequência 118, decimal 9. Alfa Juliette Romeu. Torre, muito boa noite de Papai, meu Alfa Juliette Romeu, estabilizado. Salve, meu Alfa Juliette Romeu, continua a aproximação, reporte marcador externo, frente pouso baixado travado, altímetro 1020. Voo 2043, decolado ao Isuno 5, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 2043. Controle Salvador, boa noite, Gol 2043, passa 1200, tá, é o Leda Mocha. Gol 2043, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Prossegue via da EL para 360, Gol 2043. Gol 973, pronto, Fábio. Prossiga, Gol 973, 950. Autorizado para o Galeão, nível 340, via Open November 857 até Dagel. Após Dagel, direto Sarla. Após Ugnave. Após Ugnave, Bravo Bravo Charlie. Após Ugmug, Oscar Golf, Mike Uniforme Kilo. Decola da 190, curva à direita no perfil da El, Leda e Irume. Aciona 5471 no transponder e o controle 120, decimal 80. 340 aprovado, Sierra Bravo, Golf Lima, via Under November 857 da GEL, direto Sarla, direto Ognazi, direto Barbacena, direto Ogimuki. É, saída 10 com curva direita, da El Leda Irumi, 5471-1208. 973, correto, chame quando pronto, no 4. Portará. Falou da Zan 3858, portão número 2, informação é Bravo, autorização Fortaleza. Zan 3858 para Fortaleza, guarde copo, prepare a mão. Mais um botão. Ou 2043. Prossiga. É, por gentileza, possível voar monte, vai dar presente. Voz de coordenação com o centro Gol 2043. Obrigado. Motor Salvador, boa noite, é o Azul 2795 da Brava. O 2795, aciona identificação, voando a Lagoinha para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. 050 ideal ou está presente? Qual o ideal de descida? Reporte para a descida, o Azul 2795. Fase final no 7, baixou e travou. Alfa Juliette Romeu. Tapa Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado pouso pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 5 nós. Romeu. Qual o pátio após o pouso, Alfa Juliette Romeu? Vai para o pátio 4, HDI. Gente. PES, autorizado LSF3 da pista 1-0, reposta estabilizada. Estando para 2000, portaria estabilizado no ILSF3 da 1-0, da 3231. O azul no 7, fiscaliza a gente pelo 3258. Fortaleza, autorizado 370. Via pêndulo no 9 até Bangu, após direto a Rupo, direto Fortaleza. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da MOM, transição Froti. Aciona 5475, transponder, e o controle 120, decimal 80, então 3258. Fortaleza 370, pêndulo 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Decola da 10, esquerda, MOM, Froti, 5475, transponder, 208, controle, então 3850. Correto, chame pronto no 2. Vai chamar. Romeu, Alfa Juliette, Romeu, solo de 2-1, autorizado backtrack, reporte livrando a pista. Romeu. 2795, desça para 4000 pés, ajuste no 020. 4000 pés, ajuste no 020. 795. Estamos aí com a nossa possibilidade de voar. Uma. Eu prefiro a chegada, azul 2795. 2795. Autorização para pushback e acionamento, portão 4. Autorizado, sim, que tem. Portão. LSX-3831. São 3831 no complete final do procedimento LSX-3, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 118, boa noite, 3831. Olá. Salvador, boa noite, está 3831, estabilizado e LSX-3. 3831 um avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, tá 3831. Aero, por gentileza, autorização, Recife nível 390, City da Bravo. Chega M3 no zero, pra gente preparar a cuca, agora de foto. Tá? Ok, preparando a cuca, guardando o chinelo 6310. Autorização para o taxi voo 973, temos 129 a bordo, 4 horas e 19, alternando Campinas. 129? 129. Direita aí, Índia, ponte espera 1295, ajuste no 020, Goliath. Direita Índia, 1895 no 020, obrigado. Igual 1973, ponte espera pronto, visual contraste final. Três autorizado ali área, manter pistão no zero. Tem que manter no zero, 973. No solo de 29, direito no 219. 219, 231. Paulo Salvador, boa, 3231. 3231, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3231. Cidadão 3858, pushback acionamento, portão número 2. 3858, portão 2, autorizado, time táxi. Autorizado, porta táxi, 3858. Chegando a 3110, volta 4. Copy, 3110. Recife, autorizado 350, via Pesolo 17. Recorda 10, curva esquerda, no perfil da Pulca, chamo, Aracaju. Tela 5473, transponda e o controle no 20, deixa lá 80. Nível 350, Recife, via Persolo 197, decola 10, com curva esquerda após decolar, saída Puca, Jamaracaju, 5473, o transponder, o controle no 208, o Chanel 6310. Chanel 6310, correção de ponto, espera o cronômetro. 6310. Salvador, Golão 186, 973. Golão 973, contato radar na decolagem, supla via saída da EL para nível de voo 340. 340. Posso cruzar um pouquinho antes, evitar formações aqui no eixo da decolagem? Autorizado desvios, Gol 1973. Obrigado. O 2795 desça para 2 mil pés, Ajuste 1-0-V-0, autorizado LS X-ray da pista 1-0, reposta estabilizada. 1-2-7-9-5-2-6-0-2-0, autorizado LS da pista 1-3, reposta estabilizada. Prepare a MOMA, guarde com a pista. Sai da MOMA, guardando a pista. Voo na 973, voo na proa de Ognave, chame o centro Recife na frequência 1251, na alterna 1-3395. Ognave, as frequências novamente, por favor. Frequência 1251, na alterna 1-3395. 251-3395, obrigado. Voltando 3258, solicito táxi OB 1251 na alterna Salvador, 4 horas de. 3 horas e 50 de autonomia. Só confio o POB? 1951, 151. O táxi à direita via Índia, no ponto de espera de 295, ajuste 9020. Ponto de espera, 295, 325. Localizador. 2795, complete final do procedimento LS X-ray, chame a torre na frequência 1-8-95. 1-8-95, boa noite. Torre Salvador, boa noite. O azul 2795, localizador. Azul 2795, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso, altímetro 1020. 2795, aguardando a autorização de pouso, para 2200. Esperança pronta para decolagem, está 3858, boa noite. 3858, linha de decolagem separada? Afirmo, então. 3858, autorizada. Linha de decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 8 nós. Liga a linha de decolagem imediata, está 3858. Solo, Guaxané, 6310. Prossiga. 6310, posição 3, 20 megas.